posso ouvir os céus cantando. A terra clama pela sua vida. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, ele vem. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Saltando sobre os montes, ele vem.